Mais um grave acidente foi registrado no trevo da Costa e Silva. Uma colisão entre um Fiat Idea com placas do Paraguai e uma moto Fazer preta com placa da cidade de Curitiba deixou o piloto da moto gravemente ferido por volta de 23 horas desta sexta-feira. Identificado apenas como Fernando, o condutor do ciclomotor ficou gravemente ferido. Segundo o que foi apurado por policiais rodoviários federais, o Idea saía da BR-277 para a Costa e Silva e seu motorista pode não ter percebido a moto que seguia em direção a Santa Terezinha de Itaipu. O choque se deu exatamente no momento em que o automóvel estava tomando toda a passagem pela pista rápida. Ao tentar desviar para a direita, a moto acertou a frente do veículo estrangeiro, fazendo com que o piloto fosse arremessado a aproximadamente 10 metros do ponto de impacto. Fernando sofreu ferimentos gravíssimos nas pernas. Ele teve fratura de fêmur na perna esquerda e traumatismo craniano, além de contusões e escoriações e suspeita de fratura interna, arcos costais. Ele foi levado em estado gravíssimo com acompanhamento do médico para o pronto-socorro do Hospital Municipal. Já no final da madrugada desta sexta-feira, dentro do município de São Miguel do Iguaçu, pela BR-277, um acidente envolvendo um automóvel e uma motocicleta tirou a vida de duas pessoas. Os corpos foram recolhidos ao Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu e suas identificações não foram reveladas ainda à imprensa. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.